Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Dados, como é que você chamou aqueles dados azuis que você comprou? Dados Cosmovita. Cara, isso é uma lenda antiga no meu grupo de RPG aqui, cara. Uma lenda... De dados Cosmovita. É, o Cosmovita é uma lenda muito antiga, a gente usa até hoje isso. Porra, é essa? Quer saber a história? É o seguinte, tinha um amigo nosso, nome dele é Hugo, e cara, ele era o mais espalhafatoso na hora de jogar. Todo mundo tem uma mandinguinha, né, na hora de rolar o dado. Então, uma mania que todo mundo ficou foi de pegar os dadinhos, colocar mais de um dado na mão, esfregar e fazer esse barulhinho aqui, ó. Ah, sim. Então. Eu lembro que você fazia isso. Isso. Todo mundo do meu grupo aqui, mais de 15, 20 pessoas, todo mundo faz isso. E ele, cara, ele sempre fazia isso, quando ele rolava o dado... Ele rolava de um jeito que o dado ficava girando. Então todo mundo pegou essa mania. O dado ficava girando, girando, girando, girando, girando. Aí parava e caía o número. Só que além disso, cara, ele ficava gritando. Ele ficava gritando, ele falava: "Vem, Cosmovita! Cosmovita!" Aí ele levantava, pisava, subia na cadeira, encostava o dado na lâmpada. "Aqui, senta aqui, Cosmovita! Vai!" E quando tirava um 20, cara, que era Tagmar, né? Era aquela gritaria, cara. Então isso, deixou todo mundo infectado com isso, cara. Todo mundo hoje em dia fala Cosmovita por causa do Cosmo, né? Cosmo do Cavaleiro do Zodíaco. Então tem esse negócio de Cosmovita, cara. Por causa disso, tudo é Cosmo. A gente conversando normal hoje em dia na rua. Ah, vamos ali. Vamos ali lanchar, galera. Pô, cara, tô sem Cosmo nenhum, cara. Vou ficar em casa. Entendeu? Então esse negócio de... É, isso aí virou uma gíria. Eu lembro que eu também usava. É, cara. Tipo, pessoal, tô sem Cosmo, mas por causa do Cavaleiro do Zodíaco, não do Cosmovita. Mas só que ficou, o Cosmovita virou uma entidade. Às vezes a pessoa ia jogar com a gente e falou: "Pô, cara, tu não é Cosmovita, cara. Pô, sai daqui." Entendeu? Pô, esse Cosmovita tá me lembrando um tal de BS, cara. É, BS. Também DS, hein, ô. É isso aí. Cara, mas isso aí ficou, e isso existe até hoje. Tudo a gente fala Cosmovita. Vai rolar os dados, até hoje é Cosmovita, faz barulhinho, levanta, bate, faz high five, faz mó zona. O nosso grupo inteiro, hoje quase ninguém mais joga junto, o pessoal tá separado, cada um jogando em suas mesas, mas todo mundo manteve isso de Cosmovita, essa gritaria, essa farra, rolar dado, gritar, isso aí tem até hoje, cara, até hoje. Cosmovita! É, cara, ele botava. Aí eu esqueci de uma parte. Aí enquanto o dado tava girando em cima da ficha, ele abaixava assim, ele botava a boca no dado, assim. O dado girando, ele tapava o dado com a boca, tirava e colocava. Vai, Cosmo! Cara, era muito louco. Era muito louco ele, cara. Muito louco. Caraca, velho. Ele tipo pagava um boquete. Exatamente. Dado, assim. Cara, era muito doido. As mães, né, ficavam desesperadas, cara. Ficavam dizendo: "Eu não quero esse menino aqui, ele grita muito." É muito bom, cara. Era muito bom. Vai, Cosmovita! E hoje, né? Hoje não, né? Alguns anos atrás, cerca de 5, 6 anos atrás, nós descobrimos que ele tinha virado crente, pastor. Tem que ir na igreja dele, quando ele tá orando. Cosmovita! É. Exatamente. Ai, caraca, que genial, viu? Que genial. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos, aqui, a sua queridinha desse podcast delícia. Está esperando vocês faz mais de uma semana agora que nós somos quinzenais, nós saímos de mês em mês. Então, se você estava com saudade, aqui está de novo a sua Arca dos Magos. Eu sou o Victor, sou o Weasel, o Mago Azul, e estou aqui com uma pessoa cujo nome cria borbulhas na minha língua, cujo nome cria borboletas que saem da minha boca, cujo nome tem um aroma que que permeia os céus. Estou aqui com meu amigo Vitor. Faço minhas as suas palavras. Eu digo que seu nome, é lindo. Maravilhoso, cara. Um nome tão belo. De uma... Se eu tivesse um nome como o seu... É o nome de uma classe. Eu queria ter um nome é igual. É praticamente assim. Uma classe, né, cara? Qual é a sua classe? Minha classe é Vitor, seu nome. Eu não te... Me coloca diferenciado, né? Nós fomos diferenciados. Isso, isso aí. Bom, mas meu nome é Vitor, como vocês podem ver, Vitor Rodrigo. Eu tô lá no Agente Vimos também, tô numa casa diferente aqui. Vim aqui dar ajuda pro meu amigo Vitor, de nome lindo. Mas estamos aí. É, porque hoje nós vamos falar de um assunto que você conhece bastante, Vitor, que é RPG. Oh, você joga RPG? Isso muito me interessa, isso muito me interessa. Eu jogo, cara. É, da última vez que eu fiz uns cálculos básicos aqui... São apenas 18 anos, cara. 18 anos de RPG. Cruz só, credo. É, eu era pra caraca. Eu jogo mais de 20 anos, cara. Então. Ah, mas você é um pouquinho mais velho que eu. Eu sou uns 10 anos, cara. 18 anos é muita coisa. Eu tenho uma pergunta pra você, Vitor. Eu gostaria de ouvir de você uma história de RPG. Sabe aqueles mestres ladrão? Sim. Mestre fuga, foda. Então, eu quero que você relembre comigo... Uma dessas histórias que aconteceu. Cara, ó, exatamente comigo não foi. Eu estava na cena e vi, mas não foi comigo. Mas foi o seguinte: nós temos um amigo aí que espero que ele não escute. Vamos passar pra ele. Ele tava mestrando pro pessoal, na época era Tagmar, né? O primeiro Tagmar, nós estamos no 2. Uhum. Ele tava mestrando. E usa-se o D20, né? E tinha aquela divisória. O pessoal botava aquela divisória, ele mestrava com aquela divisória. E o pessoal jogava, se divertia bastante. E ele era conhecido, esse mestre, por tirar muito 20. Entendeu? Todo jogo ele tirava uns... sempre atrás da divisória. É, exatamente. Só que a postura dele, ele tirava o 20, segurava a divisória, levantava e mostrava, né? Então, ah, entendi. Ele sempre fazia isso. Então não tinha essa política. Um belo dia, um de nossos amigos percebeu por uma falha dele a seguinte coisa, cara. Ele foi... Quando ele tirou o 20, ele foi, tirou e mostrou. Legal. Aí colocou de novo. Aí o jogo seguiu, ele ficou... Esse outro amigo ficou olhando. Aí ele foi... A cena seguiu um pouco, mas o jogo rolou mais, ele foi, rolou, tirou outro 20. Só que esse amigo que tava um pouco na diagonal atrás dele viu... Que ele foi pegar o dado. Quando ele pegou o dado, ele pegou o dado e segurou na divisória e levantou. E o dado tava lá com 20. Aí ele perguntou: que é isso aí, cara? Que é isso aí na tua mão? Não, mostra aí. O pessoal ficou naquele alvoroço: mostra aí. Que tá na tua mão? Que tá na tua mão? O que o mestre fez, cara? Ele comprou dois D20s idênticos. Aí ele deixava um já no 20, atrás da divisória. Aí ele rolava, pegava o outro. E levantava a divisória, cara. Caraca, cara. É, cara, exatamente isso. Ele sempre tirava o 20 dessa forma. Eu fiz isso uma vez, cara, mas foi o seguinte. Eu combinei com um dos jogadores, até o Rafael, ele participa aqui no Tecuanto, que o personagem dele ia morrer. Só que a gente jogava D&D, cara, e os caras que jogavam eram chatos pra caralho. Então, fazer isso narrativamente no D&D era muito difícil. Então eu combinei com ele e falei assim, ó, D&D quarta edição, cara. Aí eu falei, ó, você vai ter que fazer muita merda pra você morrer, cara. Porque matar alguém na quarta edição é difícil. É. Você vai ter que fazer merda. Você vai lá pra baixo, se mete no meio dos monstros, ele era bardo. Então dá uma de striker, se mete lá no meio de todo mundo e, porra, eu vou tirar um 20 foda que vai te matar, tu vai ficar bolado. Você... Ah, beleza. Aí, cara, o que eu fiz? Eu deixei o D20 virado no 20... atrás da divisória e peguei o D12 rapidamente, entendeu? Mostrei assim, vou rolar agora aqui, e joguei o D12. Aí eu levantei a divisória, exatamente como o seu Net fez. Levantei e mostrei todo mundo. Caraca, não acredito! Porra, Rafael, tu é burro pra caraca! Aí o cara ficou com a fama de burro pro resto da vida. De estúpido, que ele só fez merda no jogo. Mas ele estava mancomunado comigo para que seu personagem morresse. Para que eles fossem até o... Ele queria testar um outro personagem e eu queria levá-los ao pendor das sombras para buscar a alma do personagem. É, mas duas coisas aconteceram, né, cara? Ele vai perder, de hoje em diante ele vai perder, de agora em diante ele vai perder esse status de burro, né, que o pessoal vai saber, né? É. E foi combinado, né? Mas no nosso caso lá não era, cara. Ele passou muito tempo mestrando e tirando vários 20 até o pessoal vários descobrir. 20, até alguém descobrir. Cara, eu tinha um jogador, ele pintava, eu já contei essa história aqui várias vezes. Ele pegava um dado marrom, a gente usava 2D10, né? No sistema próprio, que a gente jogou desde sempre. Porque quando a gente começou a jogar, a gente não tinha acesso a RPG. Uhum. Você jogou também com a gente, cheguei, né? Cheguei, era. Então, a gente começou a criar o próprio sistema, cara, porque a gente comprou aquele Dungeonia, que saiu por aqui, comprou aquele Orc Black Sand também, que saiu por aqui pela marca Saraiva, e a gente começou a jogar esse sisteminha. E aí não saía mais nada, a gente começou a desenvolver o sistema, criou mais atributos, criou força, inteligência, criou um monte de atributos, tinha 14 atributos, o sistema era enorme, cara. Eu lembro. O sistema era gigantesco, gigantesco. E, porra, era muito difícil pra uma pessoa que vinha de fora aprender, porque a gente criou tanta regra que a gente já sabia de cor, né? Que a gente foi criando e sabia. Eu passei por essa dificuldade na época do filme. A questão é a seguinte, ele usava um dado marrom. E aí, ele pintava o meio do oito com lápis, entendeu? O dado era marrom, rajado de marrom, marrom claro, com a letra amarela. Então era um dado muito difícil de você ver. E quando você via de longe, como ele pintou o meiozinho do 8, a pontinha do 3, o meio do 6 e do 9, e os números eram muito ovalados, assim, eram muito parecidos, quando você olhava o 9 com o meiozinho pintado de longe, parecia um 0. Então ele toda hora tirava o 20, que nesse sistema era o 0 e 0, né? Tirava 2 e 0. Uhum. Então toda hora era 0 e 0, 0 e 0, direto, 0 e 0, caraca, todo mundo, e cada um tinha o seu dado. Cara, uma vez, depois de muitos anos, que a gente não jogava mais, a gente pegou os dados, né, pra jogar, tipo, Vampire, jogar Lobisomem, alguma coisa, e pegamos o dado pra ver. Cara, aí a gente começou a ver o dado e, porra, dado difícil de ver, todo pintado. Aí um amigo viu, né, e falou, cara, ele pintava pra parecer zero. E a gente olhava de longe, afastou o dado e viu os zeros, assim, né, cara. Jogador, cara, que safado. É, todo muito, jogador, né? É safado. Tem muito, né, cara? Tem muito. É. Mas você lembra de outro mestre ladrão aí na sua vida? Cara, Tem uma história com outro mestre. O André era ladrão. Eu sempre joguei com o André, mas era como jogador, como player. Ele era tranquilo. Cucu. Cucu não é ladrão. Nesse jogo aí, a gente jogava Star Wars, nós jogávamos juntos. O mestre era muito. Era ceifador de almas, entendeu? Então se tu desse mole, era cabeça rolando. Então a galera a galera era pianinho. Mas tem uma outra. Não é uma história, né? Era uma sucessão de fatos. O que acontecia muito num jogo? A gente jogava um mago na época. E aí a gente ia jogando, só que tinha muito tempo que a galera não jogava mago. E a pessoa tava sempre jogando, né? Então, vamos jogar. Aí o pessoal voltou a jogar, cara. Então, diversas partidas que aconteciam. A gente ia fazer uma coisa, então, não é assim, é assim que se faz. Aí a gente ia fazendo. Só que, como a gente já tinha jogado, ficava aquela pulga atrás da orelha, entendeu? Caramba, o que tá acontecendo? Aí ia jogando, poxa, mas conheci o cara, não era pra duvidar, entendeu? Aí um belo dia, lendo outras coisas, eu, um outro amigo, a gente lendo lá e começamos a descobrir, falou, cara, isso aqui tá errado. Eu, ué. Pô, isso aqui também tá errado. Então a gente deu uma passada de olho no livro, nas regras todas, cara, e descobriu que quase tudo tava diferente. Só que essas situações no jogo eram sempre a bel prazer, entendeu? Nunca pra ajudar. Entendi. Nunca dentro da regra. Aí sempre a gente nunca falou nada. Mas sempre ficou aquela dúvida se era ele que tinha preguiça de voltar a ler depois do de voltar a ler, ou se ele estava de má fé, cara. Isso aí. Aí o que aconteceu? No jogo, toda vez que acontecia uma situação que falava, a gente pegava o livro, abria na hora, mas aqui, ó, aqui tá assim, assim, assim. Entendeu? E não era advogando regra. Era porque a coisa estava completamente fora, cara. Só que a gente nunca entrou na discussão, a gente corrigiu dentro do jogo, a gente nunca entrou na discussão, então a gente nunca soube se era de má fé ou se foi simplesmente preguiça. Mas, cara, isso atrapalhou muito, cara. Atrapalhou muito, a galera chegou a ficar desgostosa com o jogo, cara. Exato. Pô, com certeza. Qual era o jogo que vocês estavam jogando? Era o Mago. Mago Ascensão. Pô, cara, o Mago é muito difícil pra isso, cara. É uma questão de. Mas então... é uma questão de concepção também, né, cara? É, tem gente que tem uma interpretação muito radical do Mago, né? Mas vamos deixar quando a gente for falar dele a gente concluir. Vamos isso. Lá! Vitor! Vamos fazer a entrada! Role os dados, você tem dados aí? Pô, tem vários, eu tenho dados em casa. Role os dados, sinta o bafo quentinho do dragão no seu cangote. Role D20, role 3D6, role Dice Pool, role de 4, porque está começando a interpretativa Arca dos Magos! O que eu faço? quase. Faltou a arma do cérebro. Pergunta pra você, meu amigo. Qual é o melhor sistema de RPG pra gente jogar RPG de fantasia medieval? GURPS, terceira edição. não é. A resposta certa é o RPG mais famoso do mundo, que na verdade virou sinônimo de RPG. Quando uma marca é famosa, a gente sabe que a marca é famosa, quando a pessoa transforma a marca num sinônimo da ação, né? Quando aquela marca, por exemplo, Bombril é a marca mais famosa, então você fala, ah, vou comprar um Bombril, mesmo que não seja da Bombril. E é a mesma coisa com RPG. Eu expliquei igual o Silvio Santos agora, né? Aquela explicação bem didática. Exatamente. Né? Então, o Dungeons and Dragons virou sinônimo de RPG. Você, em alguns momentos, até fala, ah, vamos jogar um D&D. Né? Na verdade, às vezes até mais do que vamos jogar RPG. D&D é o sistema mais famoso do mundo, atualmente está na sua quinta edição. Você jogou D&D já? Joguei. Quantos são você jogou? Joguei o 3, 3.5 e o 4. Tu não jogou o 2? O 2 é porque eu sou difícil nessa nomenclatura. O 2 é o D&D, Advanced Dungeons & Dragons. Então eu joguei. Ele. Aliás... Qual é a sua edição preferida? Aliás, foi o que eu mais joguei, cara. Eu cheguei a ter um multiclasse e, cara, ficou muito poderoso. Era um mago do nível 22/priest 19. Joguei por anos isso, mesmo personagem. Tô vendo. Qual era a sua edição preferida? Essa? A D&D foi a sua edição preferida? Foi a que eu mais joguei, cara. Foi a que eu mais joguei, foi bem no começo. Mas eu achava mais muito qual você legal. Preferiu, assim? Qual você gostava? Mas uma que eu gostei bastante mesmo foi o 4, cara. Eu adorei esse sistema. Sistema de videogame. Isso. Eu acho, assim, é a minha opinião. Videogame de papel. É, isso aí. Essa é a minha opinião, cara. Eu acho que o D&D sempre foi pensado para ser jogado dessa forma. Com os hexágonos, quadradinhos, você contando a ação, contando distância, etc. Desculpa, é por causa do GURPS, cara. O GURPS é minha paixão. Eu sei. Os quadradinhos, né? Quadradinho. Aí acho que ele foi feito pra jogar assim. Só quando ele veio pra cá, a galera começou a jogar ele de uma forma diferente. Então gerou as discussões que existem hoje em dia, né? Até hoje. Mas o que eu mais gostei foi esse quarta edição. Eu achei muito completo. Nós jogamos do jeito que ele tinha que ser jogado. Cara, foi um dos que eu mais me diverti. É, eu assim, eu tive dificuldade para me divertir na quarta edição. Não no começo, eu comecei muito bem. Depois de um tempo eu comecei a perceber que ele não desenvolvia como RPG, como eu conhecia, né? Então eu usei um sistema que na verdade eu puxei daquele X-Crawler, se não me engano. Acho que é X-Crawler. É um sistema de RPG onde o mundo, os exploradores de masmorra, eles são famosões, assim, são como esportistas famosos, tem camisa com o nome deles, tem fama, né? Tem fã-clube, etc. É como se fosse transportado para os dias de hoje, para os dias do esportista de hoje. Assim. O cara fica milionário, o cara é famoso pra cacete, o cara pega as mulheres mais gostosas. O cara tem espaço na mídia, etc. É o jogador, né? De futebol de hoje em dia, né? É, então eu fiz isso, cara. Eu criei um jogo chamado, que a gente chamava de D&D Extreme, né? Hardcore, sei lá, Extreme. Uhum. Era um jogo, um nome mais ou menos isso. E aí as masmorras eram a céu aberto, assim, não tinham teto, as pessoas ficavam em volta das salas, torcendo por eles. E eles ganhavam XP quando faziam coisas maneirinhas, entendeu? Tipo, correr na parede e chutar o cara pra fazer uma manobra especial, sabe? Então eles ganhavam mais pontos quando faziam essas coisas. E aí eu me diverti com o D&D 4. Mas fora isso, também o assunto aqui não é qual é o D&D melhor. A gente vai falar do D&D como um sistema de RPG e quais são os pontos fortes e os pontos mais fracos do Dungeons & Dragons. E nós vamos nos ater às últimas edições. Então, pra você, Vitor, quais são os pontos fortes de Dungeons & Dragons, se você quiser jogar? Que é que sim, deixa eu voltar um pouquinho atrás na história, acabou que a gente emendou com aquela outra história que foi pra entrada, blá blá blá, e ficou confuso. O intuito hoje aqui com esse podcast é a gente apresentar para as pessoas que jogam board game alguns sistemas de RPG para que elas possam se interessar e correr atrás dessa informação e começar ou não a jogar esses sistemas, entendeu? Começar ou não a pensar assim, vou tentar jogar um pouco de D&D, ou GURPS, ou Storyteller, ou qualquer que seja o sistema que mais lhe apeteça no momento. Então, a nossa ideia é apresentar os prós e os contras, quais são os elementos básicos de cada sistema. Tá entendendo? Então, vamos falar um pouco de D&D. Para você, quais são os pontos fortes de D&D? Ou então, tente descrever um pouco de D&D para mim como um sistema de RPG. Cara, o D&D... Eu vou te falar de hoje em dia, minha concepção de hoje em dia, porque de antigamente era a mesma coisa, tudo era novidade, tudo era muito bonito, eu gostava de tudo, sem exceção. Então, tá, mas olha só, eu não tô te pedindo pra falar se você gosta ou não, tá? Eu tô pedindo pra que você apresente o sistema pra quem não conhece. Sim, então, é por isso que eu tô fazendo essa divisão. Eu vou dizer tecnicamente a impressão que cada um deles dá, sem estar o fanboyzismo. Ok, né? Ok, beleza. Então, o D&D, cara, ele é um sistema que eu acho que ele é bem fechadinho pro que ele apresenta. O que ele apresenta? Ele apresenta uma história, certo? Uma história com personagens que são derivados dos criadores do próprio sistema. Ele apresenta uma ambientação extremamente rica, certo? Cada ambientação com a sua história. Os complementos, suplementos. Então ele é todo muito bem feitinho. E o embasamento da regra dele é toda ela criada para fazer cada uma dessas coisas funcionar bem. Entendeu? Então, se você tem um mundo místico, extremamente místico, ele vai te dar regras para você poder acompanhar aquilo ali. Entendeu? Então você tem um mago. Ele te apresenta o mago como responsável por aquela parte mística. Se você tem um local, uma cidade lá que é extremamente combativa, você vai se dar bem ali com seu guerreiro. Então eu penso nele dessa forma. Ele é um pacote fechado, ele é um starter pack, entendeu? Óbvio, ele tem as outras edições. Mas ele, cara, é o sistema perfeito para se você quer começar a jogar. Eu indico, eu comecei até... eu comecei pelo Tagmar, mas o Tagmar não era tão completo assim. Mas o D&D, quando eu comecei a jogar o D&D, que eu comecei, meu leque de RPG se abriu, porque ele era muito completo. Ele tinha tudo, ele falava de tudo, ele explicava tudo. Então eu, cara, eu gosto muito dessa parte dele, dele ser fechadinho, dele ser completo. Ele tem, tem os personagens, tem os locais, ambientação, né? É a mesma coisa, história, tem tudo isso. Eu acho que você tocou no ponto principal de vantagem do D&D, que é o seguinte: se você é o mestre, você é o jogador, você praticamente vai encontrar tudo que você precisa pronto. Uhum. Você vai ter o livro dos monstros completíssimo. Você vai ter aventuras prontas e muito boas. Tem algumas aventuras que chegam a beirar o genial das histórias, cara, com os turning points perfeitos. Os personagens estão esperando uma coisa e de repente, plá, acontece outra completamente diferente. São, assim, histórias muito boas, muito bem fechadas. E eu acho que o grande ponto de vantagem do D&D, do Dungeons & Dragons, é ele ser um sistema completo e te fornecer todas as ferramentas que você precisa. D&D, por exemplo, ele tem o livro do jogador, que tem todas as regras. Tem o livro dos monstros, que tem todos os monstros que você precisa. Quando eles precisam lançar outros, eles lançam 2, 3. Tem as aventuras prontas, que contam com o livro dos monstros. E quando o livro dos monstros não é suficiente, que é o Monster Manual, ele traz os monstros próprios da aventura em um anexo para você usar em algum momento. Ele tem livros de classe explicando como você jogar com cada uma das classes. As classes, elas são extremamente desenvolvidas. Ele cria classes para bardo, para guerreiro, para ladino, para mago. E isso é um pouco limitador, mas na verdade ele permite que eles desenvolvam muito material para cada classe. Então, na terceira edição, se você não mago, você tinha 40 livros para você ler sobre magos, sobre tipos de magia, sobre magia diferente, magia universal, magia dos planos, magia elemental. E tinha magia nova, tinha como você mexer um pouco na sua fireball, por exemplo. Você transformava o fireball numa magia quase que completamente nova, usando templates, usando coisas novas. Agora a gente está na quinta edição e eles estão seguindo mais ou menos o mesmo esquema. Se você gosta de jogar com mapa, tem mapa. Se você gosta de jogar sem mapa, tem os tokens para você marcar dentro de uma localização qualquer. Tem miniaturas, tem um monte de suplemento, tem cartas que te ajudam a controlar os poderes. São as coisas que você pode fazer. Tem um baralho de magias para você guardar e saber quais as magias que você tem acesso. Então, cara, esse é o ponto chave do D&D. E como desvantagem, eu diria que é isso também. Porque, assim, apesar disso permitir que eles façam um desenvolvimento enorme em cima de cada classe ou de cada função, etc., isso também limita muito o jogo. Porque o D&D não é um sistema, você pode até fazer, mas ele não é um sistema que permita a você construir o personagem do jeitinho que você imaginava, por exemplo. Ele tem alguns pontos muito duros, entendeu? O guerreiro, ele é um guerreiro. Então, para você fazer um guerreiro que tem um quesinho de magia, ou você vai fazer um multiclasse, ou você vai ter que procurar uma outra classe que tenha a ver. Por exemplo, na quarta edição tinha um Sword Mage. Na quinta edição eu não lembro se tem alguma classe com esse nível. Uhum. E algum outro defeito de D&D, Rodrigo, você lembra? Eu chamei ele de Rodrigo, porque o nome dele é Vitor Rodrigo, tá? Não sei se ele chegou. Mas eu só não entendi direito. Qual que é o defeito que você diz? É isso, a gente falou dos prós, né? Uhum. As vantagens, e agora algumas desvantagens sobre D&D. Uma coisa que eu não gostava muito, mas isso é só opinião mesmo, uma delas é isso que você falou, você não poder diversificar. Porque chega um momento que você já jogou bastante RPG e você quer diversificar, e ele te mantém preso nesse pacote mesmo. Como você disse, se você é guerreiro, você vai ser sempre guerreiro. Não tem como você fazer uma outra coisa. Então isso eu achava muito, muito, te deixava preso, né? Ficava muito preso. E uma outra coisa que eu nunca gostei, e nós sempre entrávamos num consenso aqui, né, com a galera, era o mago ter que ler as magias diárias, cara. Isso era muito chato, entendeu? Então o mago ficava mais forte, mas a gente liberava isso. O cara tinha, a gente fazia uma regrinha diferente, que ele tinha um limite de magias para soltar por dia, mas ele poderia soltar todas aquelas que estavam ali que ele já tinha aprendido. A gente deixava essa liberdade. Isso era muito chato, cara. Isso, inclusive, poderia, no meu caso, isso conseguiu me limitar a não ficar jogando com magos. Só depois que a galera pensou nisso, de liberar isso aí, que eu passei a gostar de jogar com mago. Eu acho que isso é uma coisa que pode limitar muitos jogadores a jogar com mago. É, existe até um livro na terceira edição que ele trazia uma regra paralela para você jogar com mago com pontos de magia em vez de magia de slot. Uhum. Você tinha uma quantidade de mana que você ia gastando, que é como alguns outros sistemas fazem. Para quem você indicaria D&D nesse momento? Pra quem? Seria pra mim mesmo. Eu tô com vontade de jogar um D&Dzinho já. Não. Pra que tipo de pessoa, assim, que tá jogando, que tá ouvindo o podcast, que tipo de pessoa você acha que gostaria de jogar D&D? Eu acho que funciona melhor, como eu falei lá do começo, funciona melhor pra quem tá começando, entendeu? Quem já tá muito tempo aí na estrada, eu acho que nem sempre vai querer jogar um D&D, vai querer ficar procurando outras coisas também pra ver, até achar aquele que se identifica melhor e vai ficar jogando. Mas eu sempre indico o D&D pra quem tá começando, cara. Eu acho que vai pegar o cara pelo pescoço, vai deixar o cara apaixonado por essa gama de coisas que ele tem, entendeu? É muito rico. Beleza. E vamos pular para o próximo sistema, onde nós vamos falar de Storyteller e Storytelling. Você sabe a diferença entre eles? Storyteller e Storytelling. Acho que sim, cara. Acho que eu sei. É o antigo e o novo mundo das trevas. Isso aí. Você pode apresentar um pouco esse sistema para nós? Vitor Rodrigo Acadio. Quase que você falou meu nome certo. Quase. Seguinte, cara, o Storyteller, ele foi um sistema, foi não, foi, né, porque não se fazem mais os livros, mas ele Isso. é voltado bastante pra interpretação, cara. Ele é quando a galera parte pra um outro nível, em que ficar rolando dado e tirando pontos de vida não é mais o foco. O foco é você ficar numa interpretação bem próximo à realidade. Ele se baseia com um sisteminha de bolinhas, né, de 1 a 5. Você cria ali seus atributos, cria as perícias, cria seu uso D10 para jogar com ele. Mas ele tem toda a parte de combate também, mas ele é bem mais voltado para interpretação também. Tá? Uhum. Eu acho a regra dele um pouquinho lenta. É uma coisa mais lenta. Ele é voltado para interpretação, porém não tem uma regra que te facilita na hora que você tem que rolar o dado ser uma coisa rápida. Entendeu? Ele é um pouco lento. Com os errinhos de matemática, né? Você não tem probabilidades legais pro rolamento, mas eles já acertaram isso na nova. E a nova, que é o Storytelling, o World of Darkness. New World of Darkness. Eles também é voltado para interpretação. Esse é o foco deles, né? Só que eles corrigiram essa parte da regra. Eu achei muito interessante isso aí, cara. Eles modificaram o esquema do 1, do 10, a especialização, o esquema para você causar dano, fazer um rolamento de ataque, fazer um rolamento de uma habilidade. Eles modificaram isso. Eles realmente reduziram o combate para um rolamento. Para quê? Para aquilo andar rápido e você poder se focar na sua interpretação, entendeu? Mas ele ainda assim é bastante semelhante na questão de perícias, habilidades, poderes, etc, atributos. Ele ainda é bem semelhante. Eu acredito que eles tinham o foco de melhorar da antiga para a nova, mas visando você ter uma interpretação sem outras coisas para te atrapalhar, entendeu? É, eu acho que o grande ponto, assim, a grande vantagem do sistema de storytelling é que ele atrapalha pouco a sua interpretação. O grande problema dos grandes sistemas é, por exemplo, se você vai jogar um D&D, quando você entra no combate, acaba que o combate se torna a coisa mais importante do jogo. Porque naquele momento, todas as regras são voltadas para resolver a situação do combate. O storytelling, ele é sempre voltado para o que o seu personagem quer fazer naquele momento. Então, por mais que você esteja em combate, é a sua decisão que é mais importante. Então, o sistema, ele atrapalha menos. Ele usa as mesmas regras para você resolver o combate, ou para você conversar com alguém na rua, ou para você abrir uma fechadura, por exemplo. É a mesma regra, é o mesmo sistema, é a mesma coisa. Você não, não muda. Por exemplo, você não está jogando uma hora contra uma DC, contra uma classe de dificuldade, outra hora contra uma classe de armadura, e outra hora você está usando uma, usando um valor e outro está fazendo um save and throw, por exemplo. Não, você está usando a mesma regra o tempo todo. Você rola uma quantidade de dados e vê quantos sucessos você obteve. Simples assim. Então, ele tem as regras muito simples, que a regra é muito simples. Apesar de, se você pegar o livro base do jogo, ele destrincha cada uma das ações de como você pode fazer, mas basicamente a regra é muito simples. Você rola uma quantidade de dados e vê quantos sucessos teve, seja para atacar, seja para acertar o tiro no cara, seja para você arrombar uma porta, seja para você hackear um computador. Sempre a mesma regra. Então, ele se foca mais na questão interpretativa do personagem, como seu personagem vai agir naquela questão. E essa é a grande vantagem do sistema Storyteller ou Storyteller. Você quer jogar a antiga edição ou a nova edição? A nova edição, inclusive, ela foi publicada aqui no Brasil pela Devir. É dificílimo encontrar alguns livros. Rodrigo, é. O Vitor passou um perrengue aí, tentando isso, achar. O Lobisomem achou um livro. Onde que você achou? Eu achei lá em Recife. Eu sou do Rio, achei lá em Recife, cara. Achou em Recife, eles mandaram pra cá o Lobisomem que ele queria, porque é muito difícil achar esse livro hoje em dia. Mas talvez o livro base seja mais fácil e tal. Então essa é a grande vantagem. E alguma desvantagem do Storytelling, Rodrigo? Você lembra? Algum problema com ele? É, cara, eu acho que essa parte mesmo da que era a regrinha, eles conseguiram corrigir no novo. Eu acho que isso deixou bem legal. Eu acho que agora ele tá bem amarradinho pro que eles queriam, entendeu? Eu joguei pouquinho, joguei bem pouquinho, né? Tô esperando o senhor me convidar pra mesa que o senhor tem, pra poder avançar mais, pra eu poder jogar mais, avançar bem mais no sistema, porque até onde eu joguei, eu achei que eles conseguiram fazer isso. É, a parte básica de você interpretar e agir, o agir não está te atrapalhando, entendeu? Eu acho que, por enquanto, o pouquinho que eu joguei, isso aí tá legal, entendeu? Tá, então, defeito você falou que não pra tem mim, nenhum. Pra mim, ainda não achei nenhum, entendeu? Tá bom. Eu vou colocar alguns defeitos aqui, Storytelling, pra não parecer o sistema mais perfeito do mundo. É o seguinte, ele é um sistema um pouco desbalanceado. Assim. Ao passo de que no D&D você tem claramente os níveis e claramente as classes, e você sabe que o seu personagem está evoluindo, o sistema Storytelling ele não tem essa função, ele não tem esse aplicativo instalado. Tá? Você não tem uma evolução do personagem linear. Então, ele também é focado na interpretação. Você evolui o personagem com coisas que você sabe fazer agora. E a grande questão não é nem a evolução do personagem. A grande questão é que quando você monta seus pools, né, suas piscinas de dados, seus grupos de dados para jogar, você utiliza um atributo, uma habilidade e tal, e esses valores eles não são escalonados, assim, como é que eu posso dizer? Eles não são estatisticamente corretos. Por exemplo, como o sistema atribui que um sucesso é o suficiente para você executar uma ação, quando você está jogando com 3 dados, ou você está jogando com 12, você não tem, assim, tanta diferença de conseguir ou não conseguir. Porque, cara, você jogar 4 dados, você vai conseguir um 8 ali. É muito difícil você falhar numa ação de Storytelling. É muito difícil. Você, como mestre, você não consegue planejar o jogo contando com uma possível falha do jogador. Porque essa falha, ela é muito, muito difícil. É um jogo exclusivamente baseado para você fazer o apelo narrativo. Então, assim, se você é um mestre que curte deixar os jogadores explorar o fracasso dos jogadores, explorar as falhas dos jogadores, explorar os defeitos dos jogadores, você pode passar um certo perrengue tentando fazer isso acontecer, porque vai ser difícil. Se você está esperando que um mago fale com um feitiço para você poder fazer algo acontecer, você pode se frustrar um pouco nisso. E é muito difícil fazer alguém falhar no storytelling, principalmente no novo. Eu não lembro do antigo, mas principalmente no novo. O antigo, quando você tirava um, você ainda anulava um sucesso. Isso. No novo, nem isso tem mais. Então, você tirar um 8, você já teve um sucesso, cara. Então, você rola 3 dados. A chance de sucesso é muito alta. Você falhar é praticamente impossível. Então, assim, apesar do jogo começar a aplicar dificuldade, tirando dados e tal, na verdade, falhar é muito difícil no storytelling. Então, se você curte um jogo narrativo, você vai se dar muito bem. Mas se você é um cara que depende um pouco desse, gosta de jogos onde a falha é algo factível, né? É algo que pode acontecer e isso fazer você sofrer bem, ou dar ferramentas para o mestre fazer alguma coisa, então você vai estar arriscando se frustrar bastante. Vitor, algum comentário sobre isso? Como eu falei com você, eu não me aprofundei bastante, não joguei muito tempo. Foi 2 aventurazinhas só pra entender um pouquinho da regra básica. Não foi nem escolhido se era mago, lobisomem ou vampiro. Usamos apenas o mundo das trevas e fizemos fichas normais, né? Então nós não seguimos muito além disso aí. Só que, foi o que você falou, não lembro muito do antigo. Cara, o antigo, isso era mais complexo ainda, entendeu? Isso era mais complexo ainda. Isso aí acontecia bem mais, era muito difícil mesmo você obter uma falha. Eu acho que eles queriam chegar um pouquinho próximo, assim, entre muitas aspas, tá, gente? Mas, vamos dizer assim, quando você sabe fazer uma coisa, é muito difícil você errar. Essa é a realidade. Você sai, acorda de manhã, toma seu banho, vai pro seu trabalho e dirige. É muito difícil você errar dirigindo daqui até seu trabalho por anos. É verdade. Entendeu? Mas a questão é a seguinte. O sistema, ele diz o seguinte, cara. Você não precisa rolar dados pra saber se você dirigiu. Exato. Mas é isso que eu tô falando. Você precisa rolar dados se, por exemplo, um carro bateu na sua frente e você precisa se esquivar nele. Isso. Aí você precisa rolar dados. Mas é a conclusão disso. É por isso que eu tô falando. É muito difícil você sofrer uma falha em coisas que você faz no seu cotidiano. Eu acho que eles se focaram nisso, mas isso passou, foi além, entendeu? A um ponto de atrapalhar. De acordo com o que você falou, o que eu tô conseguindo entender, eu acho que é isso. Eu acho que eles quiseram se focar no real, que é difícil você falhar em algumas coisas, né? No seu dia a dia. Mas eu acho que eles erraram um pouco a mão, já vendo dessa forma pela explicação que você deu. Sim. Então, para quem você indica Storytelling, e qual dos dois você indica mais? Cara, eu pelo menos a história, a lore, né? Eu li a lore do novo e li a do antigo. Eu acho que o novo ficou legal a questão do lobisomem, tá? E os outros eu não achei tanto o vampiro quanto o mago. Então, em quem quer uma lore legal, eu indico ainda o antigo, o Storyteller, tá? Mas quem não tá muito pensando nisso, que é uma lore mais baseada numa história própria que quer colocar naquele... Eu tenho minha história e quero colocar naquele ambiente. Vai pro novo, entendeu? Vai pro novo, que a regra tá um pouquinho mais ajustada, e você vai ter uma facilidade maior para poder fazer isso que você quer. Então, eu indico para aquela galera que já tem uma experiência e, nitidamente, quem quer voltar para a interpretação, entendeu? Sentar lá com a sua galera... Eu indico para um outro tipo de gente. Eu indico um jogo para você começar a jogar com meninas... O que você quer, não é uma namoradinha? É um jogo pra mulher, não é um jogo pra mulher, mas é um jogo que envolve mais a interpretação, envolve mais o que o personagem está pensando, fazendo, querendo, desejando. Isso normalmente, não estou determinando nada, mas normalmente tem um apelo maior com o público feminino. Você vê que normalmente Vampire, essas mesas de vampiro, a máscara e tal, elas têm mais meninas, assim, têm mais garotas envolvidas, porque tem mais história, tem um quê de romance, tem um quê de sedução, tem um quê de drama pessoal também. O pessoal geralmente bota na trilha sonora grunge, aí a galera já gosta desse ambiente e as meninas já ficam mais. É verdade. Eu gosto do novo em todos os sentidos, seja de regra, seja de história. Eu gosto mais da história do vampiro Requiem do que da Máscara. Eu gosto mais do lobisomem destituído do que o Apocalipse. Eu gosto mais de Mago, o Despertar, do que o Ascensão. Despertar do que o Ascensão. Gosto de todos mais do novo do que do antigo. E chupem essa, me processem, o que quer que seja. Vamos lá, Rodrigo, mais alguma coisa a falar sobre Storyteller e etc? Não, isso aí pra mim tá feio. Só dar um adendo, só uma questão. Eles têm o livro dos antagonistas também, né? Que focam em outras criaturas dark, mas com menos. Que os holofotes não estão tão em cima quanto o lobisomem, o vampiro e o mar. Mas também são divertidos. E quem quer aquela aventura um pouquinho mais próximo da realidade, pode jogar com os antagonistas. Tem zumbi, tem caçador de bruxas, tem tudo ali. Então, qual é o melhor sistema se a pessoa quiser fazer um RPG de horror pessoal? Rodrigo! GURPS! Não! Não? Não, Storytelling. Ah, cara. A resposta certa. Desculpa. Você perdeu 2 pontos já. Desculpa. Vamos para o comercial, voltamos já já! Estamos aqui, meu amigo Vitor, nome lindo, obrigado. Nome gostoso, nome delícia. Mas eu digo que o seu é mais bonito, cara. Sempre vou falar isso, seu nome é muito mais bonito. Vitor, eu tenho um comentário nesse momento. Então diga Vitor. Nós temos alguns anúncios, algumas coisas que precisamos falar. Primeiro é o seguinte, você que está aí ouvindo esse podcast, aí tranquilo na sua casa, digite aí no seu browser, diga aí www, coloca as teclas, tecla www.bazardosmagos.com.br. Seja feliz, gaste seu dinheirinho, faça uma comprinha e deixe o Vitinho aqui muito mais feliz, porque cada vez que eu ouço aquele plim plim lá indicando uma compra foi feita nesse site, eu dou um sorriso como se os anjos tivessem tocado ali. Como se você tivesse tirado um 20. Como se eu tivesse rolado um 20. Então, visite bazardosmagos.com.br e faça um Vitinho feliz, cara. Por que não? Ou dois, porque eu também vou ficar feliz. Ou dois. Eu também vou ficar feliz. Você tá feliz, eu tô feliz. Quando um Vitor fica feliz, todos ficam ali. É isso aí. É igual episódio. Ouvi um amém? Ouvi um amém? É igual o episódio do Caverna do Dragão, dos unicórnios. O destino de um é partilhado por todos. Por todos, olha aí. Então, faço todos os Vitos felizes. E temos mais alguns anúncios. Por que você tá aqui hoje, Vitor? Por que eu convidei essa pessoa para participar do meu Arca dos Magos? O que nós fazemos juntinhos? E todos podem saber, não é aquilo que ninguém pode saber. Ah, é só o que pode. É aquilo que então tá ok. Todo mundo pode. Eu ia falar outro, ainda bem que você avisou. O que nós fazemos juntinhos, que todos devem saber, Vitor? Então, o que nós fazemos juntinhos, junto com nosso amigo em comum, Johnny, é. Sasuke! Beijo, Johnny! Sempre mando beijo pro Johnny quando eu não tô com o Johnny. Então, o que nós fazemos juntos é derivado de uma paixão que nós temos, que se chama séries. Nós temos um podcast que é o www, você pode encontrar lá no site www.agentevimos.com.br. É o nosso site onde nós temos nosso podcast, que nós comentamos sobre séries que já passaram, séries que estão por vir, séries boas, séries ruins, todo tipo de série. Então, na verdade, a gente comenta só as séries que já passaram, tá? Ah, mas no podcast só acho que passaram. No, isso. No site não, a gente. No site fala tudo. Que tá por e esse podcast também é publicado aqui, junto com Arca dos Magos da Terceira Terra.com. Exatamente. Então quem gosta de séries e quer ouvir a nossa opinião, só dá um pulinho lá que vai encontrar coisas muito legais, inclusive brindes. Eu tava... Inclusive, você já lançou uma promoção antes dela ser lançada. Já tô esperto, então, tá pensando o quê? Se você gosta de brindezinhos e promoções, fica ligado, porque na outra semana, como a gente vimos, divide os lotes da terça-feira, uma terça Arquinha dos Magos, outra terça a gente vimos, então ele divide os slots da Arca dos Magos. Na próxima semana você vai ouvir sobre a promoção que vai te dar um brinde especial lá no A Gente Vimos. Tem mais dois comentários a fazer aqui. O primeiro é sobre o Heimdall. Heimdall é um sistema de gravação de podcast desenvolvido pelo nosso amigo que já participou de várias Arcas dos Magos. O Kusamitri, esse cara aí. Ele desenvolveu um sisteminha para gravação de podcast que eu vou te falar, é uma mão na roda absurda, cara. Facinho, facilita a vida de todo mundo. A gente gravou, inclusive, os ajuntamentos com esse sistema. A gente não grava Arca dos Magos porque, por causa dos Macs que a gente usa, porque a gente é babaca. A gente usa Macs aqui. E ele não roda no Mac por enquanto. Só na maçã. Por enquanto ele só roda em PC, mas é um sistema que facilita muito. E a gente tem uma promoção com o Heimdall. É o seguinte, você pode ajudar o Heimdall lá no Catarse. Você vai ter o link aí no show notes. Você pode ajudar o Heimdall no Catarse e, dependendo da sua participação, você pode participar da sua ajuda, né, dependendo da sua cota, você pode participar de um episódio da Arca dos Magos, escolhendo o tema aqui com a gente. Escolhe o tema e participa comigo, com o Bruninho, ou comigo e com o Vitor, comigo e com o Gabriel, ou só comigo, se você estiver com sede de um momento de intimidade, falando de levar cliente, nós dois. E a gente vimos também estar participando disso, então vai lá, clica aí no link, apoie essa ideia, o Handle é uma ideia muito maneira. E por último, eu tenho, pessoalmente, Vitor aqui falando, Vitor Coelho, tenho alguns projetos de quadrinhos. Eu escrevo quadrinhos, escrevo alguns contos, escrevo alguns livros, umas coisas escritas. E eu estou postando elas numa fanpage chamada Metavírus, lá no Facebook. Se você procurar Metavírus, tem uma panda e tem eu. Eu não toco nada, a não ser quando eu estou sozinho em casa, com uma gaita, pole, toco alguma coisa, mas eu não toco nada que seja pertinente a uma banda, então não é a banda, é o outro Metavírus que fala sobre os projetos de quadrinhos, que inclusive eu vou lançar alguns nos eventos desse ano, em CCXP e possivelmente na FIC. Vitor, você tem algum comentário a fazer? Então, eu vou dar uma palavrinha aqui sobre o Metavírus, né? Eu conheço a qualidade do meu amigo, então eu acho que a galera deve seguir, olhar, acompanhar o trabalho dele, porque tá bem legal mesmo. E principalmente os patrocinadores, né, gente? Pelo amor de Deus, dá uma olhada lá que vocês estão perdendo a oportunidade, tá? E sobre, e sobre o Heimdall, pra quem é ajudar o nosso amigo Curso, pra quem é burro igual a mim, cara, é muito fácil usar. Você só vai apertar um botão e a pessoa que tá lá cuidando da chamada vai fazer o resto. E só falar. Só isso. Muito bom. E compre no Bazar dos Magos, mais uma vez, faça dois Vitors felizes e entre lá no nosso site, ouça o nosso podcast para dar uma ajuda e faça mais uma vez dois Vitors felizes. Vamos agora correndo para o segundo bloco do nosso podcast! Voltamos aqui para o segundo bloco e agora eu vou pedir que a gente seja um pouquinho mais rápido. Nós vamos falar sobre os sistemas menores de RPG. Muitas vezes, Malfeitores, Marvel, Star Wars, GURPS, essas coisas pequenas. Não gostei. Tô indo embora. Valeu, galera. Sistema. Falou. Tchau, tchau. Nós vamos dedicar pouquinho tempo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o melhor sistema para jogar aventuras de super-heróis? GURPS. Você tá maluco? Nós temos dois sistemas assim muito famosos. Um é Mutantes e Malfeitores, é publicado aqui no Brasil pela Jambô, e outro é o Marvel Heroic System Role Play. Heroic RP System, alguma coisa assim, né? Uma coisa assim. Os dois são os mais famosinhos atuais. Tem o Sion, né? Se não me engano, da Storyteller. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou entrar nos dois sistemas que estão focados, criados, destinados a mestrar aventuras de super-herói. Mutantes e Malfeitores eu joguei durante muito tempo, e o Marvel eu também joguei mais recentemente, né? Ele foi um sistema de uma vida muito curta. Ele foi lançado e foi descontinuado em menos de um ano. É, você conhece algum deles, Pete? Então, já baseado nisso, eu vou pedir para você me explicar legal sobre o Mutante e Malfeitores e o Marvel HSR, porque eu não joguei. Eu só peguei o livro uma vez na mão do Mutante e Malfeitores, dei uma folheada rápida, mas eu não tive a oportunidade de jogar nenhum dos dois. Então, vou pedir para você dar aquela explicação excelente, igual só você dá para mim. Vitinho, Mutantes e Malfeitores e Marvel HSR, eles são sistemas, assim, eu não diria nem que parecidos. Mutantes e Malfeitores é baseado no sistema D20, né? E ele simplesmente ele traz algumas diferenças na forma como você resolve os combates e, é claro, na forma como você constrói o personagem com poderes, etc. Mutantes e Malfeitores está na sua terceira edição atualmente. A que eu mais joguei foi a segunda edição, que todo mundo acha que é a melhor, né? O pessoal acha que a terceira ele complicou mais do que ajudou, porque ele tentou criar um sistema quase de programação dos poderes, foi meio confuso. Mutantes e Malfeitores, a única diferença dele para o D20 não é nas soluções de questões de ações. Você resolve ações, por exemplo, para hackear um computador, você tentar acertar uma flecha, para você tentar pular por cima de um muro, você usa a mesma resolução do D20, você rola o D20, toma com sua habilidade e os seus atributos, seus modificadores de atributos, e precisa vencer uma classe de dificuldade. O que ele muda são os atributos base, que não são os mesmos do D&D, né? Ele muda, se não me engano, destreza passa a ser combate ou luta. Você tem alguns atributos diferentes disso, e a resolução do combate ela não é simples como o D&D. Por exemplo, você não joga contra uma classe de dificuldade, acertou e acabou. Você joga contra a classe de dificuldade do personagem, o seu sucesso vai para uma tabela que indica a dificuldade que o personagem que recebeu o ataque vai ter para resistir a ele. E aí o personagem faz um teste de resistência e ele pode reduzir o seu dano a zero, entendeu? Então, assim, ele é muito mais baseado em condições do que em pontos de vida. E você vai acabar tomando lá atordoado, ferido, ou seja, você tem uma série de condições que você toma na luta que não é definida pelos seus pontos de vida. Você não chega a ficar com zero quando você morre devido às condições que você vai tomando, uma em cima da outra. É um jogo de heróis, assim, muito, muito bacana, porque ele mostra que o mundo dos super-heróis não é quem desce o ponto de vida mais rápido do outro, mas quem resiste melhor, quem resiste mais a dano. Você pode usar de mecanismos para transformar um ponto de dano de ferimento em ponto de atordoado. Então, você sabendo usar os seus poderes, sabendo explorar os seus poderes, ele permite que você trabalhe essa questão de combate, de soluções de problemas. Mas deixa eu te tirar uma dúvida com você. Toda essa explicação que você deu agora foi voltada para a segunda edição? Ou é um apanhado segunda da edição. Regra de todos? Não, a regra é igual para todos. A única coisa que muda é o approach que você dá aos poderes na segunda e na terceira edição. A forma de ver os poderes é diferente, mas o resto é tudo igual. Entendi. Entendeu? As regras são todas iguais. Na terceira edição, acho que mudou um pouco a questão dos atributos. Tem atributos diferentes, mas no fundo, não muda muito o sistema. Mas o melhor sistema para mim, cara, de Heroes, é o Marvel HSR ou HRS, Marvel Heroic System, MHS, Roleplay, MHS, é essa sigla, queria lembrar. Marvel Heroic System, ele é da Margaret Ways, ele é baseado no sistema Cortex, né? E ele é um sistema extremamente narrativo, cara. O ponto alto desse sistema, como eu falo Deborah, que é o que é Daniel Bezerra lá do Holocast, é que você se sente construindo uma história de super-herói. Ele é um sistema muito simples para você explicar e muito simples para você entender. porque ele tem também uma regra simples, que é o seguinte: você monta o seu pool de dados e joga contra um número ou joga contra um personagem. Na verdade, você sempre joga contra outros dados. É sempre assim, você monta um pool de dados e joga contra outro pool de dados. Esse pool pode ser o Doom Pool, né, a piscina do destino. Eu chamo de piscina, eu sei que o termo não é esse. Parada de dados. É a parada de dados do destino, a parada do destino, ou você pode usar contra a parada de outro personagem para tentar defender. Mas até para montar a parada de dados é um sistema narrativo, porque o personagem ele não é um aglomerado de números. Você não está colocando números nele, você está colocando descrições no personagem. Então, o personagem, por exemplo, vamos citar um personagem classiquíssimo. Spider-Man. Então, o Homem-Aranha, você vai ter... Primeiro, você tem que definir a sua filiação. Ele é bom em grupo, sozinho ou em dupla. Você define isso aplicando um D6, um D8 e um D10. Então, você fala que o Homem-Aranha, em grupo, ele joga com D6. Ele não é tão bom. Em dupla, ele joga com D8. Mas o que ele é bonzão mesmo é andar sozinho. Então, bota um D10. Isso permite que você faça versões do Homem-Aranha. Por exemplo... O Homem-Aranha de Simar, é um Homem-Aranha que está sempre andando com alguém, então ele tem o D10 na dupla, naquele momento. Então, você coloca o D10, D8, distribui dessa maneira. Então, você cria três descritivos para o personagem, três citações, três frases que definem o personagem. Uma delas, é claro, com grandes poderes e tem grande responsabilidade. A outra, que eu me lembro do personagem que estava criado no livro da Marvel, era gênio criativo, gêniozinho, né? E o outro era esconde o nervosismo com braço, alguma coisa assim. Uhum. Então eu tenho três descritivos. Quando eu vou montar a ação, eu uso esses dados. Por exemplo, eu estou tentando acertar um cara e estou sozinho. Então eu pego o dado que significa que eu estou sozinho, solo. É um D10, então eu pego um D10. Eu posso usar algum desses descritivos... Eu posso criar, na hora, um motivo para eu usar um desses descritivos. Então, por exemplo, vamos supor que esse cara é o Dr. Destino. E o Homem-Aranha não tem condições de enfrentar o Dr. Destino, mas ele tem a responsabilidade de enfrentá-lo. Então, com grandes poderes, vem essa responsabilidade. Ele precisa enfrentar o cara, ele vai pegar um D8 representando aquilo ali. Nem sempre esses três, esse descritivo... ele é uma vantagem para você, às vezes é uma desvantagem, mas isso cabe simplesmente narrativamente. Então o jogador que está jogando com o Homem-Aranha pode falar assim: ó, eu não tenho condições de enfrentar o Doutor Destino, mas eu tenho que enfrentá-lo porque meu time ensinou aqui com grande poder vem grandes responsabilidades. Então eu vou pegar um D4, ele usa um D4, que é um dado negativo porque tem chance de cair em um. Ele pega um D4 e pega um plot point, que é uma moeda de troca no jogo. Então, ele vai construindo a sua piscina de dados assim. E ele pega um D10 pro solo, um D8 pela vantagem, ou um D4 usando aquele descritivo como desvantagem. E ele pega um D8 porque ele, na verdade, está tentando acertar o cara com a teia. E a teia dele é um D8. E ele pega um D8 de Combat Master, que ele é um mestre. Ele sabe lutar bem, ele pega mais um D8 e ele rola esses dados. E o destino, o cara que está jogando destino ou mestre, vai rolar aquela quantidade de dados de defesa, montando também o pool de dados dessa maneira, descritivamente. Depois que saiu o Marvel, ela existe, cara, todos os sistemas de super-herói, na minha opinião, ficaram defasados, ficaram automaticamente antiquados, porque ele torna tudo simples e tudo narrativo. Você não tem mais aquele joga dois dados para ver quanto é, joga não sei o que, você constrói a narrativa conforme você vai jogando. E ele, cara, é um sistema excepcional. Adorei isso. Então, o Marvel HSR é o série demolidor dos RPGs de heróis. É a série demolidor dos RPGs de heróis, apesar dos fãs da DC achar que é o fim. E aí, nós temos também uns outros sistemas que nós vamos passar rapidinho por eles. Se você quiser falar de algum, você cita e fala, porque depois nós vamos falar do que você veio falar, que é o GURPS no final. Tem, por exemplo, Star Wars Fantasy Flight, que é um sistema que quebra a situação de acerto e erro. Você não tem mais acerto e erro nesse sistema. esse Star Wars da Fantasy Flight. Você rola uma quantidade de dados, esses dados não têm números, eles têm símbolos, e esses símbolos representam vantagens, desvantagens, sucesso. Então você pode ter sucesso com desvantagem, você pode ter fracasso com vantagem, você pode ter fracasso com desvantagem. Então cabe ao jogador fazer a narrativa e encaixar isso no, na história. Então, por exemplo, você pode ter errado o tiro, mas você criou, por exemplo, uma cortina de fumaça que permite que seus amigos passem sorrateiros, dando vantagens para eles, que vão tentar passar por trás dos caras sem ser visto. Então, você cria um sistema também muito mais narrativo e menos focado nesse dualismo de acertou e errou. Não existe mais acertou e errou nesse sistema, mas o que acabou acontecendo de uma vez. Então, se você curte um sistema mais narrativo, menos assim, se você está procurando um jogo de mais narração, e a decisão vocal do jogador, a decisão narrativa do jogador sobrepõe as regras básicas do jogo, você pode estar procurando, no caso do super-herói, o Marvel Heroic System, e no caso de um sistema mais sci-fi, o Star Wars da Fantasy Flight, na forma do Edge of Empire, Fronteiras do Império, Age of Rebellion, Era da Rebelião, ou Force and Destiny, não sei se já tem nome em português, mas é Força e Destino, deve sair algo por aqui. Eles estão saindo, o sistema Star Wars está saindo pela Galápagos, o Marvel Heroic System já foi cancelado da Margaret West, já perdeu a licença cancelada, não sei se você encontra. Então, Vitor, nós chegamos ao sistema que é o melhor de jogar qualquer coisa. Todas as respostas suas foram o quê? GURPS! Vamos falar então do sistema, já que você não vai deixar eu ir embora sem falar dele. Vamos falar de GURPS, o que é GURPS? Tá, eu posso fazer o seguinte, vamos fazer uma modificaçãozinha. Eu posso ouvir você iniciando, dando a sua perspectiva do GURPS. Pode ser assim? Pode. Você começa falando? Eu vou dar, porque posso falar. GURPS é um sistema genérico que permite que você, com o conhecimento de uma única regra, consiga jogar qualquer tipo de jogo que você imagine. Por exemplo, nós falamos de Dungeons and Dragons, que é um jogo de fantasia medieval, ele é pronto para isso. Nós falamos de Storyteller, que é um jogo de horror pessoal, baseado nesses monstros famosos, vampiro, lobisomem, mago, até bicho papão tem nessa merda. Então ele é baseado num jogo de horror pessoal, ele é pronto e focado nisso. Nós falamos de Marvel Heroic System, que é um jogo sobre super-heróis, é um jogo fechado para isso. Mutantes e Malfeitores também é fechado para super-heróis, ele é focado, né, nessa questão. Nós falamos de Star Wars RPG, rapidamente nós falamos, que é um jogo focado no universo de Star Wars, para você usar seus sabres de luzes e usar seus poderes Jedi, mas na verdade você, no começo, você joga com contrabandistas e pessoas à borda do Império e tal. Cada sistema tem o seu foco narrativo. O GURPS, ele, na verdade, é um sistema de regras, e essas regras podem se adaptar ao que você imaginar. Você quer jogar, por exemplo, fantasia medieval, você usa as regras do GURPS, você usa as regras do GURPS e joga fantasia medieval. Você quer jogar um horror pessoal, você usa as regras do GURPS e joga horror pessoal. Nós, por exemplo, aqui com o André, Vitor, a gente jogou Walking Dead, usando as regras do GURPS. Legal, muito bom, muito bom. Você achou que eu ia errar pra caralho e falou assim, agora eu vou ensinar. Agora tá fudido, não, que não tem o que na falar. Na verdade, eu queria que você desse a sua opinião, de se você gostava ou não, entendeu? Eu gosto bastante, então, do GURPS, mas... É que em geral, o senso comum que as pessoas têm é de não gostar do GURPS, né, cara? Em geral, que a pessoa tem. Eu joguei por muitos anos, eu jogo até hoje, eu jogo... A percepção natural do GURPS é que é um jogo difícil pra caralho, que você precisa fazer uma universidade pra jogar GURPS. Tem que ter física, engenharia, alguma coisa nesse nível, né? Então, cara, eu jogo até hoje, na verdade eu jogo terceira edição ainda. Jogo até hoje, eu tenho uma mesa de Star Wars de 15 anos, até hoje que eu jogo. Então, cara, essa é a impressão da galera, de que é chato, é muito difícil. Só que o GURPS, ele tem duas formas, cara. Uma, ele tem tabelas para tudo, ou você simplesmente abre mão dessas tabelas e usa a regra básica, que é muito simples também para tudo. Então, cara, ele é o sistema, pra mim, é o sistema mais simples que tem. Você se concentra numa única regra na sua cabeça e a partir dali você faz tudo. Uma decisão pra tudo. É a mesma regra pra tudo que você faz no jogo. Rolamento de dano, pra saber se você tá vivo, um teste de perícia e por aí vai, cara. Qualquer coisa se baseia na mesma regra, que é subtração e adição. Você tem a sua habilidade e 3d6. Você tem que tirar menos. Tirou menos, você conseguiu. Tirou menos do que aquele número, menos a dificuldade que o mestre deu, você passou. Então é simples, é só isso. Você tem que tirar menos do que aquele número, e aquele número vai ser representado pela dificuldade que o mestre vai dar. Se você guardou isso na sua cabeça, você joga GURPS e você faz tudo. Tudo sem sombra de dúvida. Cara, vou te falar uma parada, apesar de parecer babaca, mas é verdade, cara. E é só isso que você precisa saber do GURPS. No fundo, no fundo, quem precisa conhecer o GURPS de verdade é quem vai mestrar. É. Se ele quiser, porque eu vou te falar, tendo essa regra em vista, você consegue imaginar e solucionar qualquer situação do jogo simplesmente usando a narrativa do jogador e essa regra. É simples mesmo, assim. Você não precisa saber tudo. O que o livro faz é te dar um suporte, por exemplo, se você imaginar, poxa, como é que eu vou resolver uma perseguição de carros no GURPS? Aí o livro vai ter para você destrinchado tudo que você precisa para você destrinchar aquela perseguição, como é que ela pode funcionar, que tipo de regras você vai usar. E isso acontece em todos os sistemas, no D&D, no Storyteller e no GURPS. Você pode usar isso ou não, você pode buscar aprofundar nessas regras ou não. Isso, exatamente isso. Basicamente, ele tem regras para te mostrar o que você vai fazer de uma forma simples. Ah, mas por que você está fazendo isso dessa forma? Vamos olhar aqui no livro. Ele vai te explicar, te dar uma prova, uma solução real, baseada numa tabelinha, de como que você fez aquela regrinha ali, abreviando, como que ela funcionaria da forma real. E você vai ver que é a mesma forma. Então é mais fácil você usar a regra simples, entendeu? Não é que é regra simples, não é que ele te apresenta uma regra simples e uma regra complexa. É a mesma regra para tudo. Só que chega um momento que você entende que aquela complexa, ela é a simples. Só que se você quiser dar um detalhe a mais, você pega uma informaçãozinha ali, entendeu? Então, cara, eu já joguei com muita gente, deixa eu falar, dar uma parte aqui. Eu já joguei com muita gente começando a jogar RPG. Então, vamos começar, o que você quer jogar? Vamos jogar isso e tal. Já comecei com gente jogando D&D, já comecei com pessoas novas jogando D&D, tanto quarta edição, quanto quinta edição, quanto terceira edição. Já comecei jogando Storyteller e Storytelling, já comecei jogando Marvel, pessoas que começaram a jogar RPG entrando na mesa de Marvel, e já comecei jogando GURPS. Apesar da fama do GURPS, o sistema que foi mais fácil apresentar foi o GURPS. É, mas é por... Porque você simplesmente, eu apresentei essa regra. Olha, você rola 3 dados e usa contra uma das suas habilidades, seus números aqui, que o mestre vai pedir. Você tem que tirar menos. Ele pode falar, você tem que tirar abaixo de 2. Então você vai ter esse número menos 2, você tem que tirar. E foi simples assim. É, exatamente. É isso. E, cara, você tem... Ele, assim como todos os outros jogos, todos os outros sistemas, ele tem seus outros livros para te explicar, te dar uma noção da ambientação. Ele mesmo já tendo o livro básico de regras, você quer jogar uma fantasia. Você vai lá e pega o GURPS Fantasy, o Fantasy Folks. Você pega, abre, você vai ver todas as criaturas, as estatísticas dele, o universo, como funciona aquelas criaturas. Você quer jogar com um mago, você pega o GURPS Magias. Você vai ter um grimório gigantesco lá de várias escolas de magia. São várias, são muitas mesmo. E você vai ver como é que você solta magia. E é tudo baseado na mesma regra. Mas só que ele pega a mesma regra e destrincha ela dentro daquilo que você quer saber, a magia. Então vamos destrinchar a magia para você entender, saber exatamente. Agora você usa a regra simples. Só que você vai ter uma bagagem. Se você é um mestre, um jogador de RPG, e aí é um pouco diferente do board game. Por exemplo, board game, você precisa seguir as regras estritamente. A não ser que você crie uma house rule especial para aquele momento. Zombicide tem um monte de house rule e tal. Mas Rouse Rule. Mas se você é um mestre que não gosta de House Rule, você é um mestre que não gosta de desvirtuar a regra do jogo, se você é um mestre que joga by the book, aí você vai ter um problema grande com o GAN. E ele vai, você vai ter que conhecer muitos sistemas de solução, muitos sistemas de resolver cada situação. Porque assim, GAN tem regra, entre aspas, regra não, é uma orientação para o mestre que ele pode seguir ou não, mas em termos de, dentro da terminologia, não deixa de ser uma regra. Então o GURPS tem regra se você quiser dar um susto em alguém escondido atrás da porta. Ele vai ter uma regra específica para aquilo, entendeu? Ele vai te mostrar como fazer aquilo. Ah, se você for dar um susto em alguém atrás da porta, primeiro resolva essa ação, depois resolva essa ação, depois resolva essa ação. Se você quer, por exemplo, pular de cima de um cavalo rolando no chão e acertando a espada no cara, o GURPS vai ter uma regra para isso, entendeu? Então, se você é esse tipo de cara, mano, aí o Gump precisa de uma faculdade. Exatamente. Ali. E, cara, eu acho legal, assim, a questão, puxando um pouco a parte da indicação para quem indicaria. Ele, do que a gente está conversando agora, ele tem basicamente tudo que a gente falou sobre os outros. Ele, você acabou de falar que foi mais simples para você apresentar para a pessoa que estava iniciando, porém, ele tem uma gama de regras gigantesca, se você quiser usar elas estão lá. Ele tem um livro para cada coisa, para ambiente, para classes, para tudo, entendeu? Para viagem no espaço, viagem no tempo, aliás, viagem espacial, você montar suas naves, combate de nave, arte marcial, psiquismo, super-herói. Tudo, cara, tudo que você imaginar, existe um livro, um suplemento do GURPS. Ele te dá regra pra tudo, né? Então, ele tem a história da ambientação, ele tem o livro básico. Então, cara, por que, que é o que eu mais gosto hoje? Porque ele tá muito próximo da realidade, tá? Se você tomar uma facada na vida real, você tá bem próximo de você morrer. Uma facada simples, uma faca de cozinha. Dependendo de onde você leva essa facada, você tá muito próximo da morte. E o sistema dele, a regrinha de você tomar dano e morrer, é muito próximo, cara. Se você toma um hit no GURPS, você tá bem ferrado, como se fosse na vida real. Porém, isso não é uma dificuldade, igual reduzir ponto de vida, riscar quadradinho de efeitos e etc. Não, baseado na mesma regra de você tem tanto, subtrai. E ele é muito próximo a essa realidade. E foi como o Vitor falou, ele serve pra tudo, cara. Serve pra tudo. Então, por que hoje eu acho que é o melhor? Porque todo mundo fala, vamos jogar um jogo de cowboys. Beleza, a gente vai pegar o GURPS e vai jogar. Vamos jogar Star Wars. Beleza, vamos pegar o GURPS e vamos jogar. Vamos jogar isso que você falou lá do D&D, vamos jogar um D&D. A gente pega o GURPS e joga o D&D. Vamos jogar um Mario. Tá, então vamos fechar o nosso podcast falando a seguinte coisa. Eu acho que você vai concordar com isso. Se você é um jogador, agora voltando ao intuito do podcast, que era apresentar os sistemas e ver o que, que vai mais perto de você. Se você é um jogador que tem um mundo ou tem um foco bem definido na sua cabeça, se você, por exemplo, poxa, eu gostaria de jogar Lobisomem, acho que o grupo vai nesse sentido até o final. Então, cara, você vai jogar Storytelling, vai procurar o Lobisomem, vai jogar Lobisomem, vai jogar, você vai bem. Você vai conhecer as regras vão ser todas focadas para que esse jogo de lobisomem funcione perfeitamente. Okay? Se você gosta de fantasia medieval, a minha indicação é que você procure o Dungeons & Dragons, e você vai encontrar tudo pronto para você, tudo. Você vai comprar miniaturas do seu personagem, você vai encontrar mapas das aventuras, você vai encontrar a aventura pronta, você vai encontrar tudo lá prontinho. Se você quer jogar super-herói, se você quer esse mundo super-herói, procure o Mutantes e Malfeitores, ou, na minha sugestão, procure o Marvel Heroic System. Ele teve a licença revogada, mas de repente você encontra pela internet, comprar PDF, ainda tem PDF para vender, então você pode comprar PDF para jogar, você pode encontrar esse sistema pela internet. Se você quer jogar um jogo de Star Wars, existem vários sistemas de Star Wars. Existe um Star Wars Saga, existe aquele Star Wars que você comentou, Rodrigo, que eu não lembro o nome, que é antigo. É muito antigão, ele usava D6. É muito antigo mesmo. Eu também realmente não lembro o nome do sistema. E existe o Star Wars da Fantasy Flight, que é o que a gente joga hoje, o Rafael Bezerra do Holocast, que é o nosso mestre de Star Wars. É um jogo sensacional. Você quer jogar nesse mundo, porra, procura lá. Agora, se o seu grupo é um grupo, cara, que às vezes tá afim de um terrorzinho, às vezes quer jogar o Walking Dead, Às vezes quer jogar um jogo de vampiro. Às vezes, porra, agora vamos jogar uma aventura medieval. Agora vamos jogar... Porra, aí procura um sistema que nem o GURPS, cara. Ele vai te atender em tudo que você precisa. Você vai aprender uma regra só e você vai adaptar essa regra para todas as ambientações que forem aparecendo na sua mesa. Tô certo? Completamente de acordo com você. Exatamente isso aí. Então, meus amigos, fechamos o nosso podcast e vamos eleger o melhor sistema de todos, que é... GURPS! Eu sabia que você ia responder isso. Foi só um xiste, foi só uma brincadeira. Na verdade, eu não acredito que tenha sistema melhor ou pior. Tem o sistema que mais se adapta à sua mesa e ao seu grupo. Melhor, nós vamos o melhor para... sistema é o RPG. Esse que é o melhor sistema. Ai, cara, eu vou fazer uma camisa com essa frase. Eu quase chorei. É. Repita essa frase com a voz de locutor de rádio enquanto a gente se despede. O melhor sistema é o RPG. Adeus. Voltamos já para o feedback. Beijinho, tchau. Foi. Nós chegamos no feedback aqui rapidinho. Eu vou te pedir para me ajudar, já que eu estou abandonado. Bruno me abandonou. Esse Bruno safado, filho da mãe, sumiu. Tô esperando ele aparecer até agora. Então, eu vou falar os feedbacks aqui. Se você tiver alguma coisa para comentar, você vai falando com essa sua vozinha linda que enche meu coração de alegria. Tudo bem? Tem aqui, ó. Salve, galera! Descobri o Pod. Pod que ele tá falando, acredito que seja o nosso querido podcast. Descobri o Pod por causa da promo de vocês no Hamdall. A gente falou da promo lá nos nossos comentários no meio do podcast. Já estou ouvindo e queria deixar uma dica para divulgar melhor o podcast usando a Ludopédia. Nós já nos inscrevemos na Ludopédia, meu amigo. Estamos esperando que eles nos respondam como a gente faz para estar tá aparecendo lá. É, eles têm uma ferramenta para podcast, que é o ludopedia.com.br/podcast. Se você quer encontrar outros podcasts sobre jogos e coleções, vai lá, ludopedia.com.br/podcast. Mas sabe que nenhum deles vai ser melhor do que Arco de Magos, que é o melhor podcast sobre jogos e coleções do mundo! Já conheci outros pods do Terceira Terra, mas não conhecia esse. É, abre colchete, fecha colchete S. O que ele mandou aqui? Um abraço! Abraço! Quem mandou essa mensagem foi o Macrawl. Macrawl, seja bem-vindo à nossa querida família da Arca dos Magos. É, eu tenho um outro feedback aqui que é... Já tá gravando isso de novo, Vitor? Quem mandou esse feedback foi a minha esposa reclamando aqui que eu estou gravando em áudio. Esse aí foi legal. E ela querendo assistir a Netflix. Ela gritou isso lá. Não sei se vocês chegaram a ouvir aí, mas foi um feedback gostoso que chegou aqui nos meus ouvidos. Vitor, tem mais um aqui. Eu não vou pedir pra você ler, cara, porque esses feedbacks não são pra você. Não se sinta tão em casa, tá bom? Ah, tudo bem. Não tem problema, não. O povo está quieto nessas bandas, mas como acabei de ouvir o podcast com alguns meses de atraso, vou palpitar. Estou muito interessado no D&D Attack Wing, que a gente está falando isso ao nosso querido Cavaleiro Morto. Tanto que encomendei o meu set básico na loja, que tem um podcast muito legal. Foi na loja Arca dos Magos. Mesmo com um dólar absurdo, ele conseguiu encomendar com a gente aqui o Attack Wing. Nós conseguimos trazer para o nosso apelo. Tem que ver se vou conseguir usar as miniaturas nas minhas sessões de RPG. Eu estou esperando esse feedback, Cavaleiro. Testa aí e me diz como elas funcionaram na mesa, se é que funcionaram ou não. Mas sempre podemos imaginar que os dragões estão tão pequenos por conta da altura em que estão... Ah, entendi o que ele está falando. A escala dos dragões acho que é menor. Isso, entende? Aí ele parece que ele teve que usar a imaginação para parecer que estava voando. Os dragões estão longe, eles estão pequenininhos porque estão longe. Legal as notícias sobre os jogos nacionais que estão em financiamento. Uma sugestão: que tal fazer uma sessão fixa do cast para informar qual é a situação atual deles? Seria uma boa, mas nosso podcast agora está sendo quinzenal, então eu não sei se a gente tem condições de ficar atualizando sempre. Mas, como o Bruno falou, a gente deve estar voltando ao formato antigo em breve. E o Bruno não gostou. O Bruno reclamou que ele tem que dar nota, ele não gosta de dar nota para jogo, que ele acha que, pô, ele vai dar só nota ruim, porque ele é triste pra cacete, ele não gosta de jogo nenhum. Aí ele tá bolado, ele quer falar de notícia. Quer falar de notícia. Você tem vergonha de dar notinha? Eu não, eu dou nota. Dá uma nota pra mim. Nota de 100, então. Nota de 50, nota de 20. Tem vergonha de dar nota. Faça uma dessa pra mim, por favor. Cara, eu posso dar nota. É bom sempre deixar claro que é a própria opinião, né, cara? Ninguém é obrigado a concordar com ela. Por isso que eu dou nota. Não quero nem saber. E aí ele fala assim, finalizando, não caberia para assuntos futuros uma resenha do jogo mais modidade. Sim, tanto caberia que a gente já fez. Quando ele falou, a gente já tinha gravado e saiu aí uma resenha do mais modidade com nossas opiniões sobre o jogo. E por último, um feedback da Eliane, nossa bonitinha. Será que é a dona Eliane? Será que é a dona Eliane da TV? Será, cara? Talvez seja. Polegar. Ela tá falando, eu faço essa piada sempre. Ela é nova. Gente, estou adorando o jogo Card Wars da Hora da Aventura, porque ela ganhou um jogo com a gente numa promoção que era a seguinte: é quem apresentasse o podcast para mais pessoas e a pessoa entrasse no nosso e-mail e falasse assim: ó, estou ouvindo por causa de fulano de tal. A gente acreditava um ponto, quem fizesse mais pontos ia ganhar um brinde no final do ano. E ela ganhou o Card Wars da Hora da Aventura. Ela falou o seguinte: estou adorando o jogo Card Wars da Hora da Aventura. Não parece, mas o jogo é bem estratégico. Você pode configurar bem as lanes, são as pistas do jogo, né? Você tem 4 pistas no jogo, eles chamam de lane. E permite uns combos legais. Como é simples, dá para jogar mesmo não sabendo inglês. Olha aí, a dica dela: se você quiser o Card Wars, tá lá no bazardosmagos.com.br, vai lá, clica. Eu acho que tem algum ainda para vender. Pode ir lá. Aproveita que, apesar do dólar alto, a gente tá trabalhando no preço de compra. Então, a gente não aumentou o preço por causa do dólar. Eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre um card game e um deck build? A gente não constrói o deck em ambos? Eliane perguntou isso aí para mim. Vitor, responde para mim. Qual é a diferença? A diferença do deck building e o outro, que eu esqueci o nome, é a que o Vitor vai card explicar game. Aí pra gente, porque eu também não sei muito isso, bem. Isso, é. A diferença é a seguinte: no card game, você normalmente... Existem dois tipos de card game. O living card game, que você compra pacotes fechados de cartas, eles vêm uma quantidade de cartas. Esse seria o Magic. Não, esse seria, por exemplo, o Guerra dos Tronos card game, o Senhor dos Anéis card game. E, se eu não me engano, o Pathfinder card game também pode ser considerado um living card game completo. Você compra completo. E existe os Collectible Card Game ou Trading Card Game, que no fundo são basicamente a mesma coisa. É o Pokémon, o Magic, o Naruto e outros jogos aí que você tem. O Marvel BS System, que é o nacional. Você compra boosters e você vai colecionando as cartas. Você tem que tirar as cartas mais raras, cartas especiais, e vai montando seu deck em cima dela. Esses são os Card Games. O Deck Building Game é um jogo de tabuleiro que usa cartas. E ele tem essa mecânica de deck building, que é o seguinte: você tem um deck na mão, um deck inicial, e usando esse deck, você vai comprando cartas novas a cada rodada. Você, por exemplo, no Dominion, você tem cartas que são cartas de tesouro, e cartas de pontos, e cartas de ação. Você pode fazer as ações para comprar outras ações, e pode usar as suas cartas de tesouro para comprar cartas de tesouro maiores. Por exemplo, você comprou 5 cartas, veio com 3 cartas de prata, de cobre, né? Você gasta os 3 cobres e compra uma de prata, que vale 2, né? Então você já tem aquela carta no seu deck. A cada rodada, você embaralha de novo seu deck, compra mais 5 cartas, e você vai mudando seu deck conforme você vai jogando. Esse é um sistema de deck build. É porque você constrói o deck durante o jogo. Nossa. Os jogos de cards e cartas colecionáveis e tal, você constrói o deck antes. Você tem as cartas que você colecionou, ou tem as cartas que vieram na coleção, tem as cartas que vieram na caixa, e você monta o seu deck para você jogar o jogo, mas monta antes. O deck building é um jogo que você monta conforme você vai jogando o jogo. Inclusive, não queria fazer jabá, mas já que ela permitiu, você encontra o Dominion, que é um jogo premiadíssimo, possivelmente. Ele é citado como o primeiro deck building, né? O jogo que começou essa história toda. Você encontra o Dominion lá no bazardosmagos.com.br. Se você quiser conhecer esse sistema, que eu gosto bastante, e muita gente gosta bastante. Vitor, obrigado por ter esperado, obrigado por estar comigo nesse momento. Você tem algum comentário, cara, a fazer? Duas coisas, vamos lá. Uma, se eu gostei de participar bastante, me deixo disponível para quando você quiser, entendeu? Vir aqui gravar. Segunda, eu queria contar uma história triste, já que terminamos falando de cards. Para ver se a galera, pelo menos no feedback, manda um feedback aí, me dando... sabe, se concordando comigo, me dando um afago, porque é uma história muito triste. Ó, gente, história é música triste, por favor. Então, seguinte, eu sou, o Vitor sabe, né, eu sou já de bastante tempo um jogador de Magic the Gathering. Então eu comprei bastante carta, fiz decks bons, etc. Gastei muito, muito dinheiro com isso. Eu cheguei com bastante carta. Mais ou menos o equivalente, sei lá, uns 4, 5 mil no final. Inclusive eu comprei decks com você, né, Vitor? Lembra? Eram dois decks brancos, campeões do ano. Eu lembro então, disso. Passei por um bom tempo jogando, aí a galera deu uma esfriada e a gente guarda na caixinha e até voltar novamente, porque deck a gente guarda como coleção, né? E o tempo se passou, amigos meus voltaram a jogar, eu falei, é a hora, vou pegar novamente, inclusive vou ver o deck, os decks que eu comprei do Vitor, né? Eu nem tinha visto. Fui até o local onde eu guardo os livros, as coisas antigas. Cheguei lá, procurei a minha grande caixinha e não estava lá. Aí eu procurei, joguei uma coisa para cima e para baixo. Procurei desesperadamente onde estava, não achava. Olhei pela casa, não achava. Falei, caramba, isso tem que estar em algum lugar. E bem tarde, minha mãe chegou, perguntei, mãe, onde é que estão as minhas cartas? Ela falou, que cartas? Eu falei, aquelas cartas que eu guardava naquela caixinha grande de madeira. Cara, vocês vão sentir dor junto comigo. Eu lembro da sua caixinha de madeira. É, mas aquela caixinha eu guardava só alguns decks. Eu tinha uma caixa grande, bem grande, que é onde eu guardava tudo. Aí eu, onde é que tava lá? Eu deixei a caixa lá e nem sei onde ela tinha deixado, porque onde estava não ficou a caixa. E as cartas eu joguei fora. Cara, na mesma hora eu saí correndo, desesperado, eu fui olhar no lixo. Eu abri o lixo, tinha comida, eu abri, não queria saber de nada. Eu olhei, abri todos os sacos, não tava ali na minha frente. Eu fui no bolo de lixo de todo mundo, eu rasguei saco de lixo dos outros, não achei nada. Fiquei desesperado. Eu voltei e falei, mãe, cadê? Não achei, não tá no lixo. Ela, não, eu joguei fora já tem muito tempo. Cara, que triste. Desde então, a única coisa que me restou foi uma mana verde. Eu adorava os decks de Elfinton, guardando, sempre andava com a mana verde na carteira. É só o que eu tenho hoje. Eu perdi todas as minhas cartas de Magic, porque minha mãe achou que era bobeira e simplesmente jogou fora numa limpeza dessas que mãe faz qualquer. Milhares, alguns mil reais de dinheiro. Mas isso não é nada, né, cara? O que importa ali é que era a minha coleção. Das coisas que eu tenho, era o que eu mais gostava, cara. E eu, de um dia pro outro, não tinha mais nada. É uma que história, merda, cara. É, e até hoje, cara, eu nunca mais comprei triste, nada, né, cara? Até hoje eu nunca mais comprei mas nada. Mas tá na hora de comprar, porque eu tenho... Vem cá que eu vou te apresentar umas cartas de médico que eu tenho pra vender aqui, filho. Cara, eu vou te falar, chega já aqui. Tem amigos meus que jogam, esses amigos, depois que eu contei, ele falou, cara, vou te dar carta de presente da Busta. Eu falei, cara, não me dá. Não me dá, porque... Não me dá, não quero, não quero lembrar dessa. É muito ruim, cara. Muito bom, filho, essa história é triste, a gente vai se despedindo. Meus amigos, um abraço. Vitor, muito obrigado por estar aqui. Nada, estamos aí. E... até mais, cara. Tchau. Falou, um abraço, tchau. She'll fall over backwards. You know that pleases me. She's my baby. She's my baby, don't you see? I can't call her sugar. Sugar never was so sweet.